Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 8. Leia na sua Bíblia, leia em voz alta. Bem-aventurados os limpos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa manhã, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Estamos tendo um tempo precioso demais. Desde o início desta reunião, a Tua palavra foi tão abençoadora, tão clara para nós. A presença do Senhor aqui é real. Ao cantarmos louvores, Senhor, ao abençoarmos uns aos outros, há algo sobrenatural, embora às vezes a gente se acostuma com Ele, mas há algo sobrenatural que acontece aqui na reunião dos filhos, na presença do Senhor. E como Elcias disse, Senhor, nós não queremos um culto em que a Tua presença não seja real. Nós queremos, Senhor, que nesta reunião, nesse tempo, o Senhor continue ministrando a nós. E eu convido você a levantar a sua voz e dizer a Ele, irmão, o quanto você se abre ao mover do Espírito Santo dentro de você. Fale, expresse a Ele com suas frases. Senhor, eu estou me abrindo, eu estou me expondo. Eu estou me expondo completamente. Eu baixo qualquer guarda. Senhor, eu desfaço qualquer fortaleza, levo cativo minha mente, meus pensamentos. Eu combato contra todo sofisma, toda altivez, tudo aquilo que se levante contra o mover do Teu Espírito, a palavra, o ensino, e eu me abro, Senhor, eu me exponho à Tua luz, ao Teu fogo nesta manhã. Fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração, Senhor. Espírito Santo, entra em áreas que o Senhor gostaria de entrar nesta manhã e glorifica o nome de Jesus na minha vida. Em nome do Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 11, que o reino é tomado por esforço. O reino de Cristo é tomado. Diga comigo, o reino de Cristo é tomado. A salvação é gratuita, irmão, e é gratuita numa expressão humanizada, porque ela custou o mais alto preço de toda a eternidade. A salvação é gratuita para nós que cremos e recebemos como um milagre incondicionalmente. Mas entrar no reino, caminhar na vida de santificação, tem um preço. Não significa que você e eu compramos a santificação, mas significa que eu e você nos esforçamos, nos empenhamos, nós operamos a vida cristã de santificação, que não se limita a participar de um culto, a ser membro, a ter um cargo na igreja, mas diz respeito a esse versículo, ser limpo de coração. Porque enquanto a salvação pode ser o levantar de mãos, uma experiência emocional, ou talvez uma experiência real que é embaraçada pelos espinhos da vida, pelas pedras do caminho, ou pelo terreno tão endurecido dessa vida, enquanto a salvação é a palavra de Deus proclamada, pode ser dessa forma, a santificação que me leva a ver Deus, ela passa por um processo de limpeza, de purificação. Portanto, o Senhor diz que o reino é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. O reino é o reino eterno de Cristo. O Senhor Jesus está falando do reino eterno. O reino de Cristo é um reino acima do reino do Barack Obama, da Dilma, dos presidentes, dos imperadores, o reino de Mamon. O reino de Cristo é um reino eterno, perfeito. Celestial, é o projeto de Deus. Então o Senhor está dizendo que para eu alcançar o reino eterno dele, é necessário um esforço. Mas o seu reino começa nessa terra. O reino de Cristo começa nessa terra. O Senhor Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Em Lucas, o Senhor deixa claro, o reino não está em algum lugar, o reino não está em alguma instância, o reino está dentro de vocês. Então, se nós formos construindo essa visão, o reino de Cristo é o reino eterno de Deus, que é tomado por esforço e ele acontece dentro de nós. E embora ele seja a vida eterna por toda a eternidade, ele começa aqui nessa terra, dentro de mim. Seja o reino eterno, seja o que nós estamos vivendo aqui agora, tudo é tomado por esforço. Então você já deve ter falado, quem sabe hoje já tenha falado, é tudo tão difícil. Puxa vida, como as coisas são difíceis. Como as coisas não estão fáceis, as coisas não estão fáceis. A gente fala essa frase em inúmeras oportunidades, são muitas circunstâncias, que eu e você podemos dizer, não é fácil. Afonso, lutamos uma vida inteira e ainda precisamos continuar lutando. Não é fácil, mas Jesus já tinha dito isso. Olha, não é só a sua vida terrena que não é fácil, o reino não é fácil. O reino é tomado por esforço. Então, quando eu e você encontrarmos uma circunstância que a gente pode dizer assim, não está fácil, a gente precisa se lembrar, mas é assim mesmo. As coisas não são fáceis. As coisas mais preciosas, elas demandam um esforço, uma garra. E eu só não posso tentar me esforçar e aplicar garra sem os princípios do reino de Deus, porque senão eu vou lutar em vão. Mas se eu tiver os princípios do reino, eu tenho que lutar, eu vou me esforçar e o Senhor vai me trazer vitória que Ele prometeu. O esforço se explica porque tudo é uma contínua batalha. Nós somos um ser espiritual, nós habitamos num corpo, nós temos uma alma, nós temos emoções, nós temos coisas físicas para cuidar, nós temos pertences, patrimônio, atividades, compromissos, mas no final das contas nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena que foi completamente bagunçada pelo pecado. O ambiente que vivemos nessa terra pode ser o mais maravilhoso, pode ser um hotel 5 estrelas, 6 estrelas, é um ambiente que oferece defeitos, problemas, impurezas, ciladas. Esse ambiente que nós vivemos, ele é completamente impróprio para essa natureza espiritual que nós somos. O esforço é porque a batalha para eu e você vivermos essa vida terrena, sendo um ser espiritual, ela é muito violenta. E a nossa batalha, ela fica mais ampla ainda se um dia nós entregamos nossa vida para Jesus, porque agora nós começamos a enxergar essa batalha. O ímpio, cego, não enxerga. Então, ele se envolve com a lama desse mundo e para ele está tudo bem. Mas eu e você fomos chamados por Jesus. Um dia Jesus entrou na minha vida, entrou na sua vida. E se houver alguém aqui nessa manhã, nos ouvindo pela internet, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, como o Geraldo disse aqui, há uma diferença tão importante, tão clara, que aquele que entregou sua vida para Jesus sabe que é um pecador. E o que não entregou, nem sabe onde está pecando, o que é pecado. E quando eu e você sabemos que somos pecadores, a nossa guerra é maior, o nosso esforço é maior. E esse esforço é exatamente por causa de inúmeras batalhas, de uma grande guerra que só será vencida quando eu e você deixarmos esta terra e nos apresentarmos diante de Jesus e vamos ouvir dele, vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno. São conquistas diárias, são batalhas diárias, são tribulações diárias, são vitórias diárias, tudo é uma batalha diária. Essas verdades precisam estar muito claras para todos nós. O reino é tomado por esforço, O reino é o reino eterno de Cristo. Se eu não tomar esse reino por esforço, significa que eu não vou viver a eternidade com Deus. E esse esforço se explica porque todas as coisas são uma grande batalha. E essa batalha nunca será vencida se a nossa armadura, se as nossas ferramentas, se os nossos recursos forem como a armadura de Saul. Você se lembra da história? Davi foi a Saul, Davi estava lá diante do exército e ele disse, eu vou enfrentar o Golias. E Saul veio, imagina o desespero daquele homem, porque Saul era o rei, Saul era um homem de guerra, Saul era um homem muito grande, Saul era um líder imponente, Saul era um cara inteligente, Saul era um sujeito experimentado, e ele viu um menininho, quem sabe de 15, 16 anos, um ruivinho, acostumado a cuidar de cordeirinhos, a tocar harpinha, e aquele menino foi levar queijo para os seus irmãos, era a cena mais esquisita do mundo, e aquele menino, aquela criança, vira para o rei diz assim, eu vou enfrentar Golias. O rei estava tão desesperado que disse, então filho, vai, vai por nós filho, nos ajuda, porque aqui já não tem mais recurso nenhum. E o rei ainda na sua tolice, embora seja esquisito, ele está agindo daquela forma, ele falou assim, usa a minha armadura filho. Ô rei, você não tem ideia de que os seus braços são muito maiores do que os braços desse menino? Você não tem ideia que o peso dessa armadura é insustentável para esse menino? Não, usa minha armadura, filho. Vai lá, filho. Imagina a loucura que estava Saul. E Davi foi tentar experimentar a roupa de Saul. Isso expressa exatamente o que eu e você estamos vivendo nessa terra. Nós temos uma batalha, nós temos que nos esforçar, nós temos que matar Golias todos os dias, nós temos assuntos, nós temos questões, o tempo todo é sempre guerra, é sempre difícil, e o Senhor Jesus disse, eu tenho que me esforçar. E sempre vai aparecer alguém que nos oferece uma armadura como essa de Saul. Um recurso, um jeito, uma palavra, uma mania, uma solução, uma ideia, a gente mesmo com a nossa alma, tão influenciada pelas coisas, a gente vai tentando, tenta daqui, tenta dali, conversa, liga pro gerente, arma um negocinho, faz uma coisinha assim, ninguém vai ver, isso não tem problema, tanto faz, a gente vai tentando resolver a luta da vida, sejam as coisas terrenas, sejam as coisas que a gente sabe claramente que são espirituais, a gente vai tentando, se esforçando para vencer a batalha, com armadura e com armas que não são para nós. E o Senhor Jesus vem e diz através de Paulo que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Aquele tipo de roupa é a força humana, é a ideia humana, ela nos leva a práticas impuras, ela nos leva a sentimentos, esses recursos humanos, terrenos, da força do nosso braço, para vencer e até mesmo para alcançar o reino. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser assim, eu não estou orando, eu não estou buscando, aí eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir no culto, porque tem muito tempo que eu não vou, ai meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que, nós temos que fazer. Essa luta para tentar fazer as coisas gera sentimentos, palavras, amarras, grilhões, gera maldições, gera embaraços. E se eu quiser alcançar o reino, me esforçando da forma correta nas batalhas, eu preciso me despojar da armadura de Saul, das ferramentas de Saul, usando outra linguagem, das minhas ideias, das minhas forças, daquilo que alguém sugeriu, daquilo que geralmente a sociedade aconselha. Eu preciso me despojar de todas estas coisas e eu preciso me despojar de toda impureza, de todo embaraço, de todo peso que a tentativa de vencer na vida vai acumulando em nós. Acumula no nosso quarto, no nosso armário, acumula no nosso computador, acumula na gaveta, acumula na mente, acumula na alma, acumula o tempo todo. Acumula na conta bancária, acumula no relacionamento com as pessoas, vai acumulando um monte de coisas que a gente não percebe, que é um fardo, é um peso, é uma sujeira, é um grilhão, é uma amarra. Eu preciso me despojar de toda a impureza, do pecado, das capas, das armaduras, de toda bagagem que não veio de Deus. Essa é uma verdade do reino de Cristo. E nessa manhã o Senhor está nos lembrando isso. Tiago diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nossa alma é o elemento do hoje. Lá atrás, Jesus nos salvou na cruz do Calvário, e na verdade aquilo aconteceu antes da fundação dos séculos. E no dia em que eu e você confessamos a Ele como Senhor e Salvador, nosso espírito foi salvo, é instantâneo, não é um processo, é um novo nascimento, é um milagre, mas é algo que acontece instantaneamente por intermédio do Espírito Santo de Deus. Lá na frente, nosso corpo vai ser salvo. Quando deixarmos essa terra, não importa se foi um acidente, não importa se foi uma enfermidade, não importa se será o arrebatamento da igreja, quando deixarmos essa terra, ainda que seja morrendo de velhice, assim, ó, sorrindo, quando deixarmos essa terra, o nosso corpo vai para a terra, nossa alma, nosso espírito sobe para Deus e nós vamos experimentar, quando Deus reunir toda a sua igreja, um novo corpo, um corpo espiritual. É o futuro, algo que ainda está para acontecer. Mas ainda sobra o dia a dia, e o dia a dia diz respeito à nossa alma. Se o meu espírito já foi salvo, se o meu corpo um dia vai ser restaurado, eu preciso cuidar hoje da minha alma, o meu dia a dia, meus sentimentos, meus pensamentos, as artimanhas do inimigo na mente, as fortalezas, os sofismas, a forma de pensar, de avaliar, a forma de enxergar todas as coisas. E nisso reside a maior parte da nossa batalha. O diabo não tem autoridade, legalidade para ficar assim te futucando o ouvido o tempo todo. De ficar te beliscando e pegando as coisas e arrastando para um lado. E não existe essa legalidade para o diabo. Não existe. É possível que alguns estejam dando e se envolvendo com satanismo e se envolvendo com as coisas das trevas nesse nível. Mas, irmão, no dia a dia, a única coisa que o diabo vai poder fazer é, de longe, ao derredor, enviar um dardo. E se eu e você levantarmos o escudo da fé, nós podemos apagar esses dardos. E esses dardos vêm na mente. Você não sabe por quê, mas você acordou naquele dia e não está bem. Eu não estou bem hoje, eu não estou legal, eu estou desanimado, eu estou com uma tristeza. Um dardo veio. E se a gente não entende a luta, a batalha, se a gente tenta se esforçar com a força do nosso próprio braço, com as armaduras de Saul, com as ferramentas desse século, a gente não dá conta, porque não funciona, não resolve. Eu e você precisamos nos despojar de toda impureza e todo acúmulo de maldade e acolher com mansidão a palavra que foi implantada em nós. Tiago está dizendo que a palavra já foi implantada e a palavra é Jesus. Ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Mas somos nós que vamos acionar. Somos nós que vamos nos esforçar, somos nós que vamos tomar o reino por esforço. E isso não acontece com a força do nosso braço, isso acontece com o mover do Espírito Santo. E o Espírito Santo é santo. E para ele crescer em atividades dentro de mim e através de mim, eu preciso de limpeza, de purificação, de santificação. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 2, a palavra diz assim, e formou Deus o homem do pó da terra. Formou a sua imagem e semelhança. E há uma questão aí muito importante que é nessa palavra formou. O primeiro capítulo mostra Deus dizendo as coisas. E disse Deus, haja luz, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E por fim, e disse Deus, façamos o homem. Todas as coisas que Deus criou, ele primeiro profetizou. Ele primeiro proclamou com palavras. Isso é uma lição para mim e para você. Eu e você precisamos entender. Se eu quero que alguma coisa aconteça, se eu quero me esforçar e me apropriar do reino, uma das ferramentas do reino é eu começar a proclamar o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, acerca da minha vida, acerca dos meus filhos, acerca do meu casamento, acerca das finanças, acerca de qualquer assunto da minha vida. Eu quero colocar isso como um hábito meu de me esforçar e vencer as batalhas diárias usando a palavra. Eu não me esforço tentando um conselho, eu não me esforço tentando uma ajuda, eu me esforço proclamando a palavra, porque pela palavra Deus criou todas as coisas. Então eu preciso me vigiar, eu preciso começar a observar com muita intensidade como eu falo as coisas, como eu opero, como eu reajo diante de qualquer circunstância e qual é a palavra de Deus que eu estou proclamando diante de cada circunstância. Deus, primeiro, ele disse, vai existir o homem. Ele profetizou a existência do homem. Quando nós começamos o capítulo 2 de Gênesis, nós vemos, está claro no texto, ainda não havia nada. Ainda nada havia acontecido. E Deus, então, formou o homem do pó da terra. Ele começou a espremer uma forma. A palavra yatsar. Ele começou a moldar um boneco de barro. Antes ele já tinha profetizado que isso ia acontecer, que o homem viria à existência. E ali o texto deixa claro que ele soprou nas narinas do boneco de barro o seu espírito, o sopro da vida. Então agora veja você como esse boneco. Você é esse boneco. Eu sou esse boneco. De barro, porque os cientistas provam que todos os elementos que existem no nosso organismo, no osso, na carne, no sangue, nas células, nas veias, em todos os elementos do nosso corpo, eles estão na terra. Por isso, volta para a terra. O Senhor soprou, primeiro ele fez um milagre de transformar aquele boneco de barro em carne e osso. E ainda inerte, aquele boneco, o Senhor foi lá e soprou. Você consegue imaginar essa cena que aconteceu? Poderia ter sido registrada, se houvesse condições de registrar. Foi um ato físico, real. No solo daquele lugar, chamado Jardim do Éden, que hoje nem existe mais, Deus formou um boneco de barro e Deus soprou. Deus fez isso. E é exatamente o que aconteceu com você e comigo. Um dia Deus soprou e eu e você passamos a existir como uma alma vivente, como um ser espiritual. E estamos habitando em um corpo. E a luta do dia a dia, a batalha do dia a dia, os esforços contínuos com as armas, com a armadura de Saul, com tanta luta, com tanta coisa, foi trazendo sujeira, impureza. Nascemos por causa de Adão e Eva com o nosso espírito separado de Deus. Portanto, nosso ser atrai com facilidade todo o lixo das trevas, toda ideia, todo pensamento. É uma criancinha de um aninho, ela já vai em direção à morte. Se você não cuidar, ela sobe no armário, ela sobe na cadeira, ela debruça na janela e ela vai cair. Ela agarra com a unha, ela bate, ela chuta. Quando ela começar a falar, ela vai mentir, ela vai enganar uma criancinha, porque já tem a natureza pecaminosa herdada de Adão e de Eva. O espírito separado de Deus só atrai as coisas da morte. Por isso é preciso que os pais cuidem, ensinem o caminho do Senhor. É preciso. Não é que eu não posso achar que minha criança já nasceu pronta e eu tenha que cobrar. Não, eu preciso é ensinar. Da mesma forma, eu e você na nossa vida cristã. Nós precisamos aprender. Senhor, eu preciso aprender que a vida é mesmo uma batalha e eu preciso me esforçar. E eu tenho me esforçado tanto com as forças do meu braço, quanta discussão, quanto chateamento, quanta operação que é minha insistência, quanto recurso que não era para usar. Senhor, quantas coisas eu tenho arquivadas na minha história, na minha vida, e que às vezes geraram algum fruto, às vezes não geraram coisa nenhuma, só pioraram as coisas. Senhor, a minha vida é uma batalha diária e eu tenho lutado com todas as forças que eu posso, com todas as ferramentas que aparecem, e isso tem acumulado pesos sujeira, impureza, cansaços. E isso difere daquele sopro que o Senhor colocou em mim. Isso difere do que o Senhor planejou imediatamente, desde a eternidade, para mim e para todas as pessoas. Quando o Senhor enviou Jesus, Deus enviou seu Filho na cruz do Calvário, com um propósito. Eu quero que cada ser que foi embora para um caminho louco de tentar a vida e batalhar as guerras diárias com as suas próprias forças, eu quero de novo soprar uma palavra. Eu quero de novo, como lá no Éden, no capítulo 1, eu quero liberar uma palavra. E essa palavra é Jesus. E por isso ele diz assim: todo aquele que confessar, todo aquele que liberar uma palavra será salvo. E essa palavra vem sobre nós, e você pode ter certeza que a primeira coisa que a palavra vai fazer no caminho de volta à imagem e semelhança de Cristo é tratar das impurezas que estão em nós. A palavra pode ser lançada, e Jesus foi quem disse isso. E se houverem muitos espinhos, ela vai morrer. Se houverem muitas pedras, ela vai morrer. Se o caminho da nossa vida já fosse muito sedimentado, ela não vai dar fruto. A palavra foi liberada. Tiago diz assim: você precisa prestar atenção na palavra. Acolhei com mansidão a palavra que foi implantada. Não deixa que os espinhos, as pedras, o caminho tão duro, não deixa que a luta dessa vida faça com que você nem perceba a palavra. Então, Senhor, o que eu faço para perceber mais a palavra, acolher a palavra? Limpe-se de toda impureza. Senhor, a tua palavra já foi liberada. O teu Espírito habita em mim. Eu nasci de novo e eu quero trilhar esse caminho de limpar toda impureza, de me desvencilhar de todo pecado, de toda impureza, de todo embaraço. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero ter a palavra soando na minha vida. Eu quero ter o Espírito Santo fazendo uma obra em mim, que o salmista disse: limpos de coração. Eu quero ser limpo. Limpo do quê, Senhor? O Espírito Santo vai nos dizer. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E ele diz a cada um pessoalmente. Mas Jesus também nos diz através do corpo. Quando nós estamos ouvindo uma palavra como essa, quando nós estamos nos relacionando na célula, quando nós estamos estudando a Bíblia, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós adoramos o Senhor, o corpo está agindo, o corpo está falando. Hoje nós começamos essa reunião recebendo uma palavra do Senhor através de Elcias. O corpo está falando. Ministramos o louvor e fomos liderados pelo Geraldo. O corpo está falando. O corpo está falando. Você vai baixar a lição, você vai ler a lição. O corpo está trabalhando para que a gente ouça a voz do Senhor. E a palavra nos purifica. A palavra nos limpa. É a palavra que traz pureza. A limpeza é algo necessário. Eu preciso ir para diante do Senhor. E limpo de quê, Senhor? O corpo vai dizer. E o Espírito vai dizer. Mas como é que eu ouço, Senhor? Como é que eu ouço? Como é que eu posso extirpar da minha vida tudo aquilo que gera impureza, tudo aquilo que gera o embaraço, o pecado? Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, verso 16, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Diga, a palavra do Senhor. Diga, a palavra do Senhor veio a mim. Diga comigo, a palavra do Senhor virá a mim. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos. Diga comigo, irmão, eu contamino a minha terra com os meus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Deus sempre foi muito claro. E nesse lugar, ouvindo agora, se tem alguma coisa desagradável, lixo, sujo, você pode imaginar, o Senhor usou essa expressão, como a menstruação de uma mulher. A imundícia da menstruação, assim é o caminho desse povo que se contaminou, que se tornou impuro, com os seus caminhos e suas ações. Senhor, os meus caminhos, as minhas ações, as minhas tentativas, as minhas decisões geram impureza nesse grau. O Senhor não podia ser mais claro, Senhor. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Então o Senhor está dizendo que os ídolos também geram impurezas. Não apenas o ídolo da religião, uma imagem de barro que é adorada e intitulada como Deus, como deusa, mas talvez algumas coisas que a gente não fica sem. Eu sou governado pelo meu time. O meu time é uma coisa maravilhosa. Meu time, dinheiro, meu carro, uma pessoa, meu trabalho, alguma coisa que vai coordenando minha agenda. Vai se tornando Deus, ídolo. E o ídolo contamina. Profanaram o meu santo nome. Versículo 21. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi proclamado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou Deus, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhar-vos e confundir-vos por causa dos vossos caminhos, ou a causa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos, lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. O Senhor está dizendo, filho, no dia em que eu puder purificar você, você vai ver que vem alegria, bênção, prosperidade, segurança, tranquilidade, vem a minha graça sobre toda a sua vida. Versículo 35, dir-se-á, esta terra desolada ficou agora como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas, as áreas esquisitas da minha vida, que estavam em ruínas, agora foram fortificadas e habitadas, porque o Senhor começou a operar limpeza. Verso 36, então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então os seus vizinhos, os seus familiares, os seus colegas de trabalho vão dizer: o que está acontecendo com você? Por que tudo dá certo? Que paz, que bênção, que sabedoria, que coisa maravilhosa. Porque o Senhor operou limpeza, purificação. Versículo 37, assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo: filhos, vocês vão dar frutos e muitos frutos à medida que entrarem por esse caminho de limpeza, de purificação. Eu mesmo vou juntar ao rebanho, um rebanho santo. Vocês vão verão as festas fixas, vocês caminharão cheios da alegria do Senhor. Amém. Abra comigo sua Bíblia em Salmo 51. Salmo 51, o salmista diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, o rei, um homem segundo o coração de Deus, um adorador: Senhor, limpa-me da minha iniquidade. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, eu sei quem eu sou, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu quero lembrar os irmãos, Davi não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Davi só tinha o entendimento e o temor. O Espírito Santo vinha sobre Davi, atuava, falava, ministrava, dava sabedoria, coordenava, instruía, mas o Espírito Santo ainda não habitava dentro de Davi. E Davi vinha e confessava: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho impurezas, eu tenho transgressões, e eu não posso caminhar sem isso. Com isso, Senhor, compadece-te de mim. Vem e purifica-me, Senhor. Eu e você que temos o Espírito Santo, ou não estamos ouvindo por causa dos muitos sons, da nossa muita ocupação, ou provavelmente não temos o Espírito Santo. É o que foi dito hoje no início. A diferença é que o ímpio não sabe que é pecador. Um salvo sabe que é pecador. Versículo 7, purifica-me com hissopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Senhor, limpa-me, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Até as minhas enfermidades, Senhor, até meu desânimo, meu cansaço, uma depressão, vai embora, porque o Senhor está me limpando, me purificando. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Diga comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Diga mais uma vez comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Nós poderíamos dizer claramente: Senhor, se o Senhor operar esse processo de limpeza, de convencimento e de confissão, se o Senhor me purificar, Senhor, eu vou ser um ganhador de almas, eu vou testemunhar de Jesus, eu vou chegar para o culto, eu vou te adorar em qualquer lugar, vai sair louvores da minha boca. Senhor, é o que Davi está dizendo. Abre, Senhor, versículo 15, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar, se ofereçam novilhos. Senhor, levanta os muros. Quantas coisas, por causa dessa sociedade, da correria, da cultura, a gente, não tem nada a ver, tem nada a ver. Isso aí, não sei, Deus entende. Deus... Não, Senhor, restaura os muros. Os muros dos valores, dos princípios do Senhor para a minha vida, na comunhão com o Senhor, para a minha vida, com o meu lar, com os meus filhos. Restaura, Senhor. Se o Senhor restaurar os muros, ah, Senhor, haverá alegria, júbilo. O Senhor se agradará dos sacrifícios. O culto será cheio da Tua presença. Leia comigo em Malaquias capítulo 3. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para o a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Virá o Senhor com fogo, com potassa dos lavandeiros, e como derretedor e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor ofertas justas. Abra comigo em Zacarias capítulo 13. Zacarias capítulo 13, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Diga comigo, uma fonte aberta para mim, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei a terra dos, e os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Leia comigo em 2 Coríntios, capítulo 7. Verso 1. Leia em voz alta, vamos ler todos juntos. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos ler mais uma vez, leia bem alto, bem forte. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Leia Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 16, diz assim, digo, pois, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uma observação, esse Espírito é o meu Espírito e o seu Espírito. e o meu espírito e o seu espírito renascidos em Deus. O espírito morto de alguém que não nasceu de novo, que não conhece Jesus, que não tem o reino de Cristo, o governo de Cristo sobre a sua vida, o espírito dele é um espírito morto que não tem comunhão com Deus, e o espírito e a carne não guerreiam, se ajudam. Mas se eu e você nascemos de novo de verdade, existe uma batalha e o reino só será tomado por esforço, e o esforço diz respeito a um posicionamento, o esforço diz respeito a eu buscar a palavra, eu me encher da palavra, eu andar em comunhão com o corpo, eu ser discipulado, eu ser confrontado com o pecado, pelo Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus líderes, pelas próprias circunstâncias, e eu preciso disso, porque essa batalha só será vencida com esforço. E a Bíblia deixa clara, Paulo escreve, o meu espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito, são opostos entre si. E se você pensar no Espírito de Deus, não precisa tentar discutir teologicamente, também vale, o Espírito de Deus vai militar contra a carne, e eles são opostos entre si. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que já são de Cristo Jesus tem uma carne pecaminosa, tem paixões, tem concupiscências, tem impurezas, tem pecados, tem embaraços, tem pesos, mas colocam na cruz de Cristo em todo o tempo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Leia comigo Tiago, capítulo 1. Estamos estudando que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a autoridade sobre nós. Meu discípulo Edésio, pastor em Porto Seguro, levou uma multa em Nova York e ele foi diante do juiz para tentar anular a multa. E ele disse, seu juiz, eu vi que a placa era de estacionamento, eu paguei o estacionamento, eu pus as moedas certas no parquímetro, eu voltei no tempo certo, e quando eu voltei tinha duas multas no meu carro. E o juiz disse a ele, não importa, aquela placa proíbe carro de passeio parar, aquela placa é só para carros comerciais. Seu juiz, eu sou um turista e eu não sabia dessa diferença. E o juiz disse a ele, você não saber da lei não te isenta da lei. Senhor, eu não sabia disso, Senhor, mas a minha palavra é autoridade até sobre o diabo. A minha palavra é autoridade sobre o universo. Você não saber do que está escrito não te isenta da culpa. Senhor, se a tua palavra é autoridade sobre mim, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero saber da tua palavra, eu quero buscar da tua palavra, eu quero me encher da tua palavra. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Cada filme que nós assistimos, às vezes, o comercial entre o jornal vai trazendo impureza para dentro de nós. Uma revista, um comentário, uma palavra, um atrito, um dinheiro que eu coloco em algo que não é de Deus, o dinheiro que eu não coloco em algo que é de Deus. Tantas coisas do dia a dia que vão trazendo acúmulo de sujeira. E o Senhor disse: a imundícia dos seus caminhos e das suas ações são como a menstruação de uma mulher. Você nem quer que fique falando isso de novo. Eu poderia usar outro exemplo também nojento para você entender que as suas ações e os seus caminhos são para mim uma imundícia insuportável. Mas se você me clamar, eu vou te mostrar, eu vou te guiar e eu vou trabalhar como um purificador de prata. E eu vou te purificar. Leia comigo Levíticos 14, 8. Livro de Levítico. Levítico, capítulo 14, verso 8, diz assim: aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo. Diga comigo: lavará as vestes. O que é que tem em mim que é sujo? Onde tem uma mentira, eu vou lavar minhas vestes. Onde eu estou enrolando alguém, eu vou lavar minhas vestes. Onde eu estou olhando para o que eu não devia estar olhando, eu vou lavar minhas vestes. Onde eu estou tocando no que eu não devia estar tocando, eu vou lavar as minhas vestes. Onde eu estou omitindo meu posicionamento, seja como pai, seja como marido, seja como mãe, seja como crente, seja como obreiro do Senhor, onde eu estou omitindo, eu vou lavar minhas vestes. Senhor, mostra-me onde eu tenho que lavar minhas vestes, porque sou eu que vou lavar. Rapará todo o seu pelo. Diga comigo: rapará o pelo. Na Bíblia, o pelo significa força humana. Sansão era um homem de cabelos longos e o seu nazireato implicava em não cortar o cabelo, e quando seus inimigos lhe cortaram o cabelo, ele perdeu a força. O pelo do homem significa ser alguém de muita força, e o Senhor está dizendo: você quer se purificar? Rapa o pelo. É, realmente, tem um rapaz lá no trabalho que ele depila. Você acha que nós estamos falando disso, irmão? Nós estamos falando: Senhor, eu não vou fazer as coisas do meu jeito, na minha força. Eu quero me render. É o que estamos estudando esses dias na célula, a autoridade da cruz. O caminho, a porta de entrada em qualquer circunstância para a minha vida vai ser a cruz de Cristo. Renúncia. Eu quero isso para mim, Senhor. banhar-se-á com água e será limpo. Diga, a água é a palavra de Deus. Depois entrará no arraial, terá comunhão com as pessoas, porém ficará de fora da sua tenda por 7 dias. Ao sétimo dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com a água e será limpo. No oitavo dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, 1 cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de 1 éfa de flor de farinha para ofertar, para oferta de manjares, amassada com azeite e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se essas coisas diante do Senhor. À porta da tenda da congregação tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá pela oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor e então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. Você e eu já temos o cordeiro imolado. Você e eu já temos a congregação, que é o corpo de Cristo. Você e eu já temos o sacerdote, que se você quiser pensar terrenamente, você tem um pastor. Mas se você quiser pensar amplamente, Jesus é o sacerdote. E não apenas o sacerdote que leva a oferta, mas o sacerdote que se fez a oferta. Só nos resta uma coisa. Nós decidirmos. Senhor, eu decido que eu preciso guerrear diariamente. Que eu preciso calar minha boca e parar de reclamar, de murmurar e de desanimar com as coisas da vida, de pôr culpa nos outros, de achar algum recurso paliativo para a minha vida terrena. E eu preciso ir para a cruz de Cristo, eu preciso ir para diante do Senhor todos os dias e pedir, Espírito Santo, mostra minha impureza, sonda o meu coração, me expõe. Porque eu quero ser limpo de toda impureza. E eu convido você a fechar os seus olhos, irmãos. Deixa a sua Bíblia de lado. E dedique um tempo nesse momento. A palavra no grego é kataros. No hebraico é nakar, estar vazio, ser claro, transparente, ser puro, ser livre, ser inocente. Ser separado, desolado, ser limpo, ser depurado, estar livre de culpa, ser perdoado, purificado. Porque bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. O reino é tomado por esforço, e o reino é o reino eterno de Cristo. E se eu não tomar o reino por esforço, eu não reinarei com Cristo. E o esforço se explica porque é uma guerra contínua. E a impureza e o maligno com seus dardos o tempo inteiro estão ao derredor. E ela vai ocupando espaço na minha vida, como o navio onde Paulo estava. E eles foram jogando fora toda a carga do navio para ver se o navio fica mais leve e não naufraga. Assim é a minha vida e a sua vida. Senhor, eu preciso hoje, eu preciso nesta semana de enxergar algumas impurezas. Aquelas que eu já sei, mas eu já me acostumei com elas, e algumas que eu nem vejo. Por isso eu preciso do Espírito Santo. E de olhos fechados eu convido você a orar e colocar diante de Deus um alvo de jejum e oração para esta semana. Eu vou jejuar. Isso não paga o que eu estou pedindo a Deus. Isso me torna mais sensível à voz do Espírito Santo. E eu quero isso para a minha vida. E por onde quer que tenha entrado a impureza na minha mente, na minha vida, no meu coração, nas aflições, na ofensa, no rancor, na amargura, na incredulidade, por onde quer que tenha vindo, vai sair mais rápido do que entrou. e eu vou fechar as portas, e é o Espírito Santo que vai me dizer. Eu posso perguntar a alguém que tem condição de me ajudar, mas é o Espírito Santo quem vai me convencer. Eu posso tentar com a armadura de Saul, mas eu vou me despojar e eu vou dizer como Davi: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas eu não vou viver esta semana carregando pesos, impurezas, embaraços. A maioria deles eu nem faço associação com as minhas necessidades, as minhas angústias, as minhas dores, as minhas lutas e até mesmo alguma enfermidade. Eu nem associo algumas práticas que o teu Espírito Santo vai me mostrar que são impuras, mas eu quero catarros na minha vida, eu quero limpeza, eu quero ser limpo de coração, e não é na força do meu braço, é no mover do Espírito Santo em mim. Por isso será leve, será alegre, será maravilhoso. Eu quero, Senhor. Eu quero te dizer que se eu posso ministrar aqui, não é porque eu sou puro e perfeito, mas é porque o Senhor está trabalhando isso na minha vida. Estou na mesma condição que você. Preciso ir para diante do Senhor todos os dias e me esforçar para me apoderar do reino. E o esforço implica na batalha. E a batalha não será vencida com as impurezas, com os embaraços, com as armaduras, com a força do meu braço. E se você nessa manhã quer dizer publicamente a Deus e as testemunhas que estão lá ao derredor, os espíritos das trevas que encontraram alguma legalidade, te fazendo uma cilada com impurezas, seja um filme, seja uma palavra, seja uma atitude, seja um negócio, seja algo que não está na luz, seja uma meia-verdade, seja uma omissão qualquer. Se você quer colocar isso no altar do Senhor, eu convido você a vir aqui para frente. Coloque-se de pé e venha para o altar do Senhor. Eu estou, Senhor, vindo para o teu altar. E eu não estou preocupado que alguém vai pensar, então ele tem impurezas, porque o meu pastor já está no altar. Porque o meu pastor já está jejuando e eu vou jejuar essa semana com ele. Para que todos nós. Satanás, você não vai me constranger em nada. Porque o corpo a que eu pertenço, a igreja local, os meus líderes, meu pastor, estão assim diante do Senhor e eu também estarei junto. Senhor, purifica-me, mostra-me. Eu quero retirar da minha vida aquilo que eu faço habitualmente e que eu nem sabia que é impureza, que afronta a tua santidade, que está fora do teu reino, que está fora dos teus parâmetros, que é armadura de Saul, talvez é alguma coisa lícita, não tem nada a ver com pecado, mas é uma tentativa minha de operar no trabalho, de operar em casa, de resolver os conflitos com o cônjuge. Senhor, eu quero despojar-me de tudo isso no teu altar. Eu convido você a vir bem para frente, para que todos possam estar juntos aqui no altar do Senhor. Quer pedir, irmão? Não precisa ficar aí. Também, Geraldo, não precisa ficar aqui. Nós todos vamos para o altar do Senhor. Nós vamos declarar a Ele nesse momento. Levante a sua voz e declare a Ele: Senhor, eu purifico-me diante do Senhor nessa manhã, Senhor. Quando Deus enviou Jesus, guarde bem isso. Quando Deus enviou Jesus, Ele estava nos vendo no último instante da nossa vida. Quando Deus enviou Jesus, Ele sabia de todos os dias da nossa história. Quando Deus enviou Jesus, Ele conhecia os nossos pecados e as nossas impurezas até o dia 9 de fevereiro de 2014, mas Ele sabia de todos os nossos pecados e impurezas todos os dias depois do dia de hoje, até o último fôlego de vida. E Ele incluiu no perdão dos pecados e na purificação tudo, inclusive o que eu e você ainda vamos cometer. Mas ele diz: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não entreis nas obras infrutuosas das trevas, porque elas vão trazer embaraço para você. Não é pecado, mas é embaraço. Filhos, não se envolvam com certas coisas que são impureza, que vão colocando pó fino sobre sua alma. Você não percebe, mas dia após dia vai virando uma crosta. E eu convido você, irmão, a afirmar ao Senhor nessa manhã: Senhor, eu vou estabelecer contigo uma semana de jejuns e oração. Separe um dia, separe um horário, separe um alimento, separe um momento, café, do almoço, da janta, que você pode ir para um lugar e orar: Senhor, me mostra. Senhor, o Senhor já falou comigo, eu não dou conta, me conduz. Põe sobre mim o teu fogo de tal forma que eu seja purificado, Senhor. Todos os dias, se eu e você abrirmos uma página de notícias, o diabo terá colocado ali uma impureza. Seja falando mal do governo, seja olhando uma fotografia e um apelo sexual, seja olhando um produto para desejar e cobiçar e gastar no consumismo, todos os dias. Somente guerreando todos os dias, não na força da armadura de Saul, mas em nome do Senhor dos Exércitos, cheios do Espírito Santo. Por isso convido você, levante as suas mãos e clame a Ele: Senhor, eu clamo a Ti, eu clamo ao Senhor. Yeah.